Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E esse episódio, gente, tá saindo dia 9 de agosto. E a gente tá adiantando um pouquinho a comemoração, então, do Dia dos Pais, próximo domingo, dia 11, né? A gente conversou aqui entre nós, acho que aqui a gente se lembra, a gente nunca fez um especial de Dia dos Pais, já fizemos Dia das Mães, né? Então a gente resolveu dessa vez homenagear o lado paterno aqui do cinema de terror, né? Hoje cada um de nós escolheu um filme para comentar. Então, antes da gente entrar neles, deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Eu sempre falo isso, mas eu tava com saudade de gravar com vocês, porque eu não participei da última gravação. Então já fazia acho que mais de um mês que eu não gravava aqui. Fico com saudade de vocês. E eu acho que vai dar uma boa discussão aqui hoje, porque a gente escolheu uns filmes que. Bom, acho que talvez seja um dos episódios que a gente mais vai concordar com os filmes que a gente trouxe. Então acho que vai ser diferente por causa disso, que normalmente a gente discorda de tudo, né? Mas hoje eu acho que vai estar um pouco mais leve, até porque, né, é época de comemoração, né? Então, vamos pegar leve. Isso aí. Não, mas eu ia dizer que o Daniel perdeu a última gravação de entrevista com o vampiro, que tinha horas que alguns momentos da gravação que era todos contra eu, que só eu amei tudo. Então, pois é. Mas eu já fiz um episódio do Entrevista com o Vampiro com a Sil, inclusive, tipo. Sim, fizemos. Ficou muito bom também. Rende Inclusive, é um bastante, bom mas é o PC. complemento para o Ah, nosso legal. episódio daqui. Que a gente, aqui no nosso, a gente falou, no que a gente gravou aqui, a gente falou mais da série e pouco do filme. E lá a gente falou do filme, né? Então, Ah, sim, é um bom bacana. complemento. Eu falei pra Sil que eu passei a década de 90 inteira sem perceber que o primeiro filme é um filme gay. Que eu só fui perceber na revisão agora, tá ligado? E, tipo, é muito Sim, óbvio. acontece, acontece. O Igor falou a Ai. mesma coisa. Boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, internautas. E olha, mãe só tem uma e pai é quem cria. E no programa de hoje, pai é quem cria, quem mata, quem canibaliza. Quem volta dos mortos para te atormentar, então tem muitas, muitas, muitas opções de paz aqui hoje. Não exatamente as mais saudáveis, mas tem bastante. Prezamos pela variedade, né? Sim, a gente é um grupo que gosta da variedade. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Daniel. Olá, Samuel. E olá, papais que vão acompanhar esse episódio, né? Vamos falar aí desses filmes que a gente escolheu. E tem todo tipo de pai, né? No cinema, como Samuel falou. Mas sejam os pais legais, né? Não sejam os pais filhas da puta, como em alguns filmes a gente vai destrinchar aqui. Pois é. Ouvinte, só um disclaimer, né? O Felipe tá sumido daqui já tem um tempo, mas ele vai voltar. Um dia ele volta. Primeiro ele ficou doente, depois ele tirou férias, mas no próximo episódio acredito que ele já estará entre nós. Mas vamos lá, então. Vamos começar a conversar sobre os filmes que a gente escolheu para hoje, né? Hoje a gente escolheu uma ordem um pouco mais. Sei lá, tirada das nossas cabeças. Então vamos começar com o Ivo. Ivo, fala um pouquinho do filme que você trouxe, por favor. Olá, pessoal, vamos lá. O filme que eu escolhi, eu sempre escolho o filme mais velho, né? Então eu escolhi um de 82, que é o Creepshow. Esse filme foi dirigido pelo George Romero e é uma adaptação de uma revista em quadrinhos, né? Tem alguns contos lá, The Great, Weeds, entre outros. E tem uma composição bem bacana ali, que tem o Stephen King, né? Que ele participa de alguns episódios, ele roteiriza alguns. Tem o Tom Savini na maquiagem, tem atores, digamos assim, renomados. Talvez Leslie Nielsen, um ator renomado, é claro, né? Ele é Com certeza. um grande ator, assim, e ele num papel bem legal, mas não é do segmento que a gente vai falar, né? Eu escolhi esse filme justamente por causa do segmento, o primeiro segmento, que é o... Na verdade, tem dois que eu acho que talvez a gente tenha que falar, que é a historinha que liga, né? São pequenos curtas ali, e o que eu gosto muito nesse filme é justamente a questão da adaptação dos quadrinhos, assim, né? Ele é muito cartunesco, né? Ele é muito colorido... os personagens são muito exagerados, né? As expressões, caras e bocas. Ele faz assim, a edição, ela é toda feita, ele é realizada ali para simular as imagens de quadrinhos. Então esse filme ele veio a influenciar muito assim, essas adaptações de quadrinhos que vieram a ter assim, depois. E tem um primeiro conto que é... Eu não sei o nome dele, mas eu acho que vou falar que é Dia dos Pais. É isso mesmo. É isso mesmo, né? E é uma história de uma família, né, que se reúne, uma família rica, né? Sempre são as famílias ricas assim que são muito problemáticas nas relações pessoais, porque sempre tem dinheiro envolvido. Então isso abala bastante as problemáticas sociais e eles se reúnem, né? Numa mansão, no dia dos pais, eles sempre se reúnem no dia dos pais para se fazer uma janta, para homenagear a um dos patriarcas, né, mortos dessa família. A família, assim, não sei explicar muito bem, mas é tipo, tem uma filha que está chegando de carro, aí a gente é apresentado lá para uma mulher que ela é tipo, sei lá, uma prima dela, e ela tem sobrinhos, não é assim bem definido. Mas tem uma personagem principal que ela é a filha, ela tá chegando de carro e ela é meio que acusada dela ter matado o pai dela, que o pai dela era uma pessoa extremamente maldosa com ela. E eles contam, eu estava comentando com o Daniel, toda essa relação ela se resolve através de diálogos, né? Que é esse pessoal que está reunido ali, que é uma tia, aí tem um casal e tem um outro rapaz lá, que eles estão reunidos ali para esse jantar, e ela conta a história dessa pessoa que está vindo que matou o pai dela, né? Aí tem os flashbacks, mas ela conta que a mulher conheceu um cara, que eles estavam bem apaixonados, e ele foi assassinado a mando do pai, e ela, num dos momentos lá de nenhum dos dias dos pais, que o pai ficava com ela, eu quero meu bolo de dia dos pais. Ele ficava batendo cajado no chão, reclamando, ela é acusada do assassinato dele, né? Então eles contam essa história. E ela sempre volta, ela passa na tumba dele antes, né? O cemitério é próximo à casa, ou no quintal da casa, não sei direito. E ela sempre passa na tumba lá para ter uma DR com o pai, né? Só que nessa dá merda, porque ele volta e ele quer o bolo de Dia dos Pais. Na minha memória afetiva, assim, desse filme que eu vi, eu já vi ele várias vezes, né? Mas a última vez que eu vi, sei lá, já tem mais de 20 anos, eu achava que era muito forte essa questão das relações pessoais, que a cena do... Eu me lembrava da cena dela no túmulo. Eu pensava ser uma cena muito forte, mas na revisão eu já achei que não era, né? Eu achava que o monólogo era muito forte, mas acaba sendo uma coisa mais clichê, mais caricata. E na revisão caiu um pouquinho, assim, embora eu ainda me divirta com esse filme como um todo. Eu ainda gosto muito dele, assim. Mas essa história, eu não vou falar que ela peca, assim, que eu acho que era o que eles tinham ali em mãos para contar a história. Eu acho que não havia uma necessidade de aprofundamento. Como eu imaginava que tinha até mesmo para escolher esse filme para comentar sobre ele aqui, né? Que seria essa profundidade da relação familiar e da figura do pai mesmo, né? Ali como justamente essa questão, né? Um patriarca que tem dinheiro, que acha que todo mundo quer o dinheiro dele quando ele morrer, que é uma pessoa muito amarga, que maltrata a filha, né? Não só maltrata, né? Assassina o crush dela lá. E isso, assim, né, poderia ser muito forte no filme se isso daí fosse levado para um outro, tirasse desse creep show e levasse para um outro tipo de história. Assim, né, mesmo que aconteça o que aconteceu, né, para um outro tipo de filme, para outra estrutura narrativa. Funciona bem dentro do que o filme propõe. Aí é isso, gente. Agora é com vocês, assim. Ah, detalhe, eu adoro o segmento do Leslie Nielsen, assim. Aí eu falei também que tinha história. E tem a história também que liga, né, as histórias, que é uma criança que lê os quadrinhos e o pai dele é um pai muito abusivo, fica puto com a criança lá que ele tá lendo os quadrinhos, né, que é parte da história, ele vai lá e põe o menino de castigo, joga a revista do menino no lixo, xinga ele. Aí, só que esse menino, ele arranca uma das páginas da revista, né, ele reserva uma surpresinha pro pai no final, assim, que essa página dessa revista ensinava ele a fazer. É que eu acho, assim, gente, eu vi de novo, não sei se eu acho tão legal quanto eu achava antes, mas eu achava. É, tá certo, Iva, a gente tá falando de paternidade, hoje é dia de memórias afetivas. Mas esse segmento, olha, eu fiquei, tem o Ed Harris nesse segmento, né? Tem o Ed Harris, isso, nossa. Bem novinho. Ah, e sabe o que eu lembrei, assim, eu fiquei, cara, esse filme, esse curtazinho serviu muito pra Casamento Sangrento, sabe? É muito semelhante a necessidade daquela família de ter que ter um ritual, né? Porque o encontro deles ali é algo ritualizado, né? Eles fazem por causa da tia que tem grana e tal. Na real, eu fiquei, meu Deus, por que esse homem voltou do inferno? E por que ele voltou querendo bolo? E do nada, e o povo morrendo. Aquela morte de Ed Harris, ainda eu rio, ó, com aquela besteira. Porque ele fica jogado. Ficou esperando o negócio cair. Ele ficou esperando o túmulo cair em cima da cabeça dele. O túmulo demorou 20 minutos pra se movimentar. Metade do curta é a pedra se mexendo sozinha, que também não faz nenhum sentido. Com as forças da mente. Com as forças da mente do bicho, do morto-vivo lá. Eu achei que ele tava atrás empurrando, mas não, ele aparece na frente do cara. Eu falei, uai. Eu também não, achava que era ele, camadas. De repente ele aparece na frente. Aí, meu Deus, o homem voltou do mundo dos mortos e ainda trouxe um compassa, porque tem alguém empurrando essa porra nessa pedra. Aí depois o final também me pegou muito, aquele bolo. Mas enfim, serviu pra dar uma risada. É divertido. E até como o Ivo disse, realmente tem vários segmentos, né? E o do Leslie Nielsen é o mais interessante, assim, disparado. Tava comentando com os meninos que ele tá com uma atuação muito sóbria pra esse segmento. Ele realmente tem uns ares de psicopatia que ele passa bem. O problema é que ele não mudou o cabelo. Ele tá com o mesmo cabelo de toda a série da Academia de Polícia, então você não consegue dar muita credibilidade, tá? É verdade. Agora, a historinha que une os segmentos, né? É que eu também fiquei, meu Deus, que criança é essa? Que vinganças são essas, né? Porque o pai só tava com raiva, porque, pô, pai conservador, não quer ver o filho lendo uma história de terror, menino novinho. Aí no fim o menino faz um voodoo com o pai. Mata ele usando voodoo. Ah, então tá, né? Tem paternidades e paternidades. Então o pai tinha razão, né? É, o pai tinha razão, exatamente. E essa frase, o pai tinha razão, vocês vão ouvir muito pouco aqui no programa de hoje, inclusive. Uhum. Verdade. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando ali do segmento do bolo, a gente, como falou, não tem muito o que falar, até porque é muito, muito curto, né? Eu fiquei mais focado no, nesse que junta as histórias, né? Que é essa ideia do pai que não quer que o filho fique lendo história de terror e tudo mais. E eu fiquei, na verdade, curioso saber se, tipo, se vocês já passaram por alguma coisa, assim, porque eu era... Né, eu sempre fui, eu era o filho mais novo, né? Então, tipo, tinha dois irmãos, um irmão e uma irmã. Então, assim, eu era terceiro filho, ele fica, como eu falo, né? Que se cria sozinho, né? Então, tipo, eu ficava lá no meu quarto vendo meus filmes, coisas assim. Eu acho que eu me lembro de uma vez na minha vida toda, a minha mãe olhando, entrou no quarto, daí viu alguma coisa que eu tava assistindo, e ela falou assim, tu tem certeza que tu devia estar assistindo isso daí? Tipo, tu tem idade pra isso, tá ligado? Mas foi meio que só, assim, porque até eu ficava lá no quarto e não incomodava ninguém também, né? Mas vocês passaram por isso em algum momento, assim, de alguém, dos pais questionando, tipo, as coisas que vocês estavam assistindo? Porque eu acredito que vocês assistiam terror desde criança também, né? Sim, mas eu passava, assim, e Eu não tinha um quarto para ver, eu tinha que ver o filme na sala. Então, assim, ah, tem um problema. A sala ela ficava assim, né, entre o corredor, entre o. Não era bem na sala, a sala de TV era um lugar que ficava entre a copa e a cozinha. Aí tinha uma sala de TV, né? Era uma casa. E é um lugar que minha mãe passava o tempo todo, assim. Meus pais, eles aposentaram muito cedo. Meus pais, eles me tiveram, né? Eu sou o caçula, assim, não planejado, que minha mãe me teve com 39 anos. Meus pais Caramba! aposentaram com 45 anos, cada um. Então, assim. Então eles ficavam o dia todo em casa, né? Assim, né? Não o dia todo em casa, mas principalmente a minha mãe, ela ficava muito em casa. Então, assim, ela tava o tempo todo passando na frente da televisão, quando eu tava vendo, assim. Ah, gente, eu lembro de eu ver Evil Dead, minha mãe passar assim, mandar eu desligar, falar que, pelo amor de Deus, por que que eu tava vendo aquilo, né? Que não sei o que lá. E assim, né? Não tentei, tá, fazer voodoo com ninguém, gente, mas. Mas eu passei por assistir filme, por ler, que eu também comprava quadrinho. Mas assim, nunca fui reprimido. É só uma implicância mesmo por gostar de ver. Assim. Tanto que eles não me proibiam. A gente ia na locadora, eu ia pra. A gente ia na sexta-feira na locadora, aí meu pai alugava o Bang Bang. Minha mãe não curtia muito filme, mas meus irmãos alugavam algumas coisas de aventura e eu ia pro terror. E eu tinha muito esse trem de gravar filme e ficar revendo filme, né? Porque eu não dava para ficar acordado. E numa, na época o filme de terror passava muita tarde. Eu punha para gravar, né, programava de cassete e eu ia ver no outro dia à tarde, quando eu chegava da escola. Era o horário que minha mãe estava acordadona, olhando lá, implicando comigo, assim, mas toda semana, sei lá, duas, três vezes por dia, eu estava vendo filme de terror. Duas, três vezes por dia, não, gente. Duas, três vezes por semana, desculpa. Algumas vezes, duas, três vezes por dia, mas semana. Comigo não, eles não implicavam, não. A gente até era o costume, né, de sexta-feira ir na locadora e alugar alguma coisa que a gente assistiria juntos assim no fim de semana. Normalmente a gente pegava filme de ação assim, que é o que os meus pais gostavam, mas às vezes eu metia um terror lá no a gente assistia todo mundo Então, junto. tem que ter um terrorzinho na meio, Pois não dá pra é. ser só filme sério. Mas nunca foi nada muito espetacular também, sabe? Assim, não foi, nunca, acho que eu nunca peguei nenhum terror pesado nessa época pra gente assistir. Era tudo, sei lá, coisas mais leves, assim. Terror era da década de 80, assim, então não vou dizer que eles eram pesados assim, eram, né? Mas tinha uma coisa assim, né? Que esses filmes eles tinham muitas cenas de sexo, né? E minha mãe ela sempre passava nas cenas de sexo. Ah, isso Sim, é é automático, pô. verdade. Eu tenho uma história sobre cena de sexo e família que. Vocês conheceram aquela série Spartacus? Fez muito sucesso até. Tinha até a Xena, a atriz que fez a Xena. E o ator da primeira temporada morreu de câncer. Demorou muito para as outras duas temporadas saírem por causa disso. Não sei se vocês chegaram a conhecer essa série. Sim. E essa série é sangue, é pancadaria, é lutadores romanos. E são homens musculosos transando entre homens musculosos. E a minha família só aparecia na parte dos homens transando. Então, era um ímã, era um ímã. Se o pessoal lá em casa já tava desconfiando que eu era viado, assim, eles estavam dando muita certeza, eles passavam e viu que eu tava achando essa série. Mas, com relação a isso de ser recriminado pelos pais, pela família, por gostar de terror, eu não era recriminado, era pior, eu era julgado. É Porque isso. lá em casa a gente fazia meio que um clube do livro. Eu, a minha mãe e a minha avó, a gente tinha uma mania de ler os livros entre a gente. Um pegava e depois passava pro outro, sabe? E aí eu comecei a levar livros de terror lá pra casa. Alguns do Stephen King, Bret Easton Lee também, Glamurama, adoro Glamurama. E a minha avó era que mais me julgava, porque ela dizia, por que que tu fala isso? Quais essas coisas doidas pra gente ler? Aí, e a minha mãe sempre adorou terror, ela que me colocou pra assistir filme de terror. Mas a minha avó adorava, mas adorava julgar, que ela ficava, eu não entendo o gosto desse menino, esse menino é meio perturbado. Mas recriminar, não, nunca. Ainda bem. Bom, só voltando um pouquinho pro Creepshow, gente. O easter egg é que, bom, o Stephen King foi quem escreveu o roteiro, né? E o menino que aparece na historinha que liga os curtas, né? É o Joe Hill, que é o filho dele. Então é mais um toque de Dia dos Pais aí. Gente, e o episódio que o Stephen King participa? É Nossa, é horrível. horrível, mas eu adoro. Diz que o George Romero falou para ele interpretar como se ele fosse o Willy Coyote quando caísse numa armadilha do. Ai, é engraçado. No geral, né? O Creepshow inteiro são curtas bem engraçadalhos, assim. Tipo, tem uns bem agoniantes também, né? Tem umas cenas bem agoniantes, mas no geral eles são mais engraçadinhos mesmo. E sobre o curta, né? O do Dia dos Pais mesmo, eu só senti. O que eu mais senti falta é de conhecer mais a Bedélia, né? Que é a filha que vai lá, a que matou o pai. E a Silvia também, que é aparentemente a dona dessa casa, né? Que elas me pareceram pessoas super interessantes, assim. Eu queria muito saber mais delas. Eu concordo contigo. As personagens, a Bedélia parece ser maravilhosa. Não tem 5 minutos de tela. Ela tem mais dirigindo do que dirigindo porra louca do que falando lá no cemitério, né? Xingando o pai morto. Exato. E a Mas Silvia é divertido. elegante, né? Bebendo, fumando cigarro. É, então, com aquela, ela tem uma expressão naturalmente blasé. Sim. Ai, é ótimo. Mas é isso, gente. Bora partir para o nosso próximo, então. É, Daniel, é com você. Bom, o filme que eu escolhi, então, eu fui na mesma lógica do Ivo, que é assim, vou escolher um filme que eu tenho uma memória afetiva dele. Não sei se vai funcionar ou não na revisão, mas eu tava querendo rever ele já faz um tempo, daí eu usei isso como desculpa, né? E o filme se chama A Mão do Diabo, ou Frailty em inglês, né? Que é de 2001, e ele é dirigido pelo Bill Paxton. Se eu não me engano, foi o único filme que o Bill Paxton fez. Deixa eu até dar uma lida aqui. Talvez ele tenha feito mais aí. Mas ele não foi coisa. Ele é, né, mais conhecido como ator. Mas ele não tinha feito muita coisa como diretor. Ele fez algumas outras coisas antes, fez mais um longa-metragem, pelo que eu tô vendo aqui. Mas esse daqui foi o primeiro longa que ele dirigiu. É um suspense, tem toques de terror, tem toques de sobrenatural. É também um pouco de filme policial. E assim. Ele segue uma estrutura que eu gosto muito, que é aquela estrutura do cara contando a história para outra pessoa, né? Que é basicamente assim, tipo, eu vou contar a história, sei lá, eu vou te contar tudo que tu precisa saber, e dentro dessa história tem inclusive informações que o cara nem tinha como saber porque ele não tava lá, não é coisa que ele presenciou, mas tudo bem, ele conta mesmo assim, não faz diferença. Então, basicamente, o que a gente tem de início é um agente do FBI. Do FBI, se não me engano, né? Que ele chega lá na central lá, porque tem um cara lá, que é o Matthew McConaughey, que diz que tem informação sobre um serial killer que o FBI tá procurando. E esse serial killer, ele se chama, é identificado como God's Hand, né? Tipo, a mão de Deus. E aí ele começa a falar por esse agente do FBI que, eu sei quem é o serial killer, é o meu irmão. E aí, por que que tu sabe disso? Ah, porque na verdade o meu irmão, eu e meu irmão, a gente foi criado pelo nosso pai. O nosso pai, ele era um fanático religioso, digamos assim. Quer dizer, se tornou um fanático religioso, né? E aí ele começa a contar toda a história, tipo, da infância dele e tudo mais. Então, assim, na verdade, o que ele conta para esse agente do FBI é que quando ele era criança, ele e o irmão dele moravam com o pai e aparentemente, né, viviam, apesar de. Não ter a mãe deles presentes, eles viviam basicamente um comercial de margarina, né? Que, tipo, todo mundo era feliz, não tinha muitos problemas, assim, tipo, todo mundo se dava bem e tudo mais. E aí, do nada, o pai dele acorda no meio da noite, vai acordar as crianças para dizer que ele recebeu uma mensagem divina, que um anjo falou com ele e que o anjo incumbiu ele e a família dele de eliminar demônios que habitam a terra. Que daí esse anjo ia falar para ele quais eram as armas que ele tinha que usar, ia passar uma lista dos nomes de pessoas que ele tinha que eliminar. Só que, né, ele não enxergava isso como pessoas. Então, basicamente, o que o Matthew McConaughey está dizendo é que, tipo assim, por causa dessa criação deles, mais, né, por causa de tudo isso que aconteceu na infância, o irmão dele eventualmente veio a se tornar esse assassino serial que o FBI está procurando hoje. Só que daí a trama em si não é focada nesse assassino serial, e sim na infância desses dois jovens e na criação deles, né, e em tudo que aconteceu quando eles eram crianças, né, todo o processo do pai deles supostamente caçando demônios. Então, é um filme que eu diria que ele é bem eficiente. Ele tenta se utilizar muito ele tenta se utilizar muito da estrutura do Seven. Eu acho que ele bebe bastante nessa fonte, assim, de mostrar ali, tipo, meio que assim, tem uma cena no carro ali, em que ele tá dirigindo pra um certo lugar e levando o Matt McConaughey no banco de trás, enquanto ele tá contando um pouco da história, que ali me pareceu muito cópia do Seven. Inclusive, ele tenta também fazer uma certa viradinha ali no final, né, uma certa jogadinha no final ali, fazer um... pra causar uma certa surpresa na gente, que eu acho que é ali que ele perde quase que a maioria do público dele, assim, porque não faz muito sentido o final surpreendente dele, basicamente, né? Ele dá uma exagerada no final, mas eu acho que até lá, eu diria que ele funciona razoavelmente bem. O que eu me lembrava desse filme, porque eu vi ele algumas vezes na época que ele saiu em DVD aqui no Brasil, pelo menos eu vi direto no DVD. O que eu lembrava é que, assim, que eu tinha gostado bastante do filme, que ele tinha me prendido bastante, mas eu... Naquela época, eu já me lembrava que algumas cenas do filme eu tinha achado meio brega. E isso se manteve agora. Assim, a direção do Bill Paxton, em muitos momentos, ela eu diria que ela é bem eficiente. Em alguns momentos, eu diria que ela é bem brega. Assim, tem uma cena do menino correndo ali na rua que eu acho muito feio. Tem uma outra cena que ele é deixado no porão, assim, que tu vê só, meio que só a cabeça dele. Assim, eu acho muito, muito brega aquilo. Mas, assim, de maneira geral... Eu diria que funciona, assim, que é um filme que prende a tua atenção e tudo mais, e que tá, né, dentro da lógica que a gente quis estabelecer aqui de falar sobre paternidade e tudo mais, né? Eu acho que ele funciona muito bem, porque, tipo, ele tá falando sobre relações familiares e sobre, digamos assim, o papel do pai aqui nesse filme é esse papel de autoritário, né? Porque, tipo... Ali ele começa a falar que ele tá tendo visões do divino, coisa assim. E os filhos não, a princípio, né? Aparentemente os filhos não têm essa visão. Então eles têm que acreditar na palavra dele. E eles não podem questionar. Tem uma hora que um dos meninos, né, começa a questionar. E aí começa a questionar demais, tudo mais. Ameaça até ir pra avisar a polícia do que ele tá fazendo e tudo mais. E ele castiga o menino, tipo, faz o menino ficar cavando um buraco ali pra criar um... pra construir um porão na casa, assim, né? Deixa o menino por dias cavando o buraco, depois prende o menino lá naquele buraco, sabe? Então, tipo assim, existe esse autoritarismo do tipo assim, o que eu tô fazendo é certo, o que eu tô fazendo é verdadeiro, e qualquer pessoa que duvidar de mim tá errada e tudo mais. Então tem essa questão do papel do pai no filme que eu acho que tá bem exemplificada aqui. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam, quem já tinha visto, review o filme, coisa assim. Começando pela parte brega, a cena do anjo descendo da visão do pai. Ah, também tinha esquecido dessa. Eu falei, não acredito que eu tô vendo isso de novo, assim, né? Mas, assim, eu lembro, assim como o Daniel, eu vi na época, eu gostei muito do filme na época, assim. Apesar dessas breguices, assim, eu gosto muito da atuação do Matthew McConaughey ali, ele tá muito bem. O Bill Paxton também, que nunca achei ele grandes coisas como ator, eu achei que ele dirige o filme muito bem, tirando essas breguices aí que o Daniel citou, que eu concordo. Nossa, aquela cabeça no porão lá, cara, eu virei e falei, não acredito que eu tô vendo isso também, de novo. Porque assim, cara, não sei, não faz sentido nenhum aquilo, né? Mas eu acho que o filme ele vai muito bem conduzido. E assim, o plot ele te surpreende, assim. E na época eu fiquei assim, me surpreendeu e eu fiquei maravilhado na época, gente. Eu, confessando pra vocês aqui, coração aberto, que eu amei. Eu continuo gostando bem do filme, mas hoje eu já... O plot, apesar de ainda me surpreender, Eu não gosto assim da conclusão assim deu eu tenho um sentimento muito dúbio assim e eu adoro a cena do Matthew McConaughey no final, de como ele aparece no último. Eu acho sensacional assim a cena, mas assim a revelação, né, do que acontece, eu fico pensando muito assim que é uma coisa que puxa para um lado muito conservador da própria religião em si. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque quando eu falei que eu tenho sentimentos dúbios, né? Porque o pai, ele é muito abusivo com o filho mais velho, que inclusive ele tá incrível, o ator Matthew O'Leary, né, que é o Young Fenton. Ele tá incrível no papel dele, a gente tava comentando isso antes também. Eu achei as crianças muito boas, as atuações dela. A punição que o pai dá pro filho é uma coisa muito abusiva, né? Então, assim, esse pai, ele é um pai, assim, né? Que, né, a princípio era, a esposa tinha morrido, o pai cuidou dos filhos ali, aí o pai trabalha muito, o filho mais velho cuida da casa, né? Dali, quando o pai chega ali, ele já fez jantar, ele tem um amadurecimento muito precoce, né, para a idade dele ali. E para ele vivenciar aquele momento ali, a partir do momento que o pai dele chega e vira e fala que a gente tem que matar demônios, né? E esses demônios, eles estão em formas de pessoas comuns. Cara, na cena que chega a primeira vítima deles, assim, a atuação do Fento ali, né, é incrível no filme ali, que ele olha pro pai dele e fala assim: cara, pai, por favor, não faz isso, né? E em contrapartida do Adam também, que é o Jeremy Sumpter, que tá acompanhando o pai, que ele acha incrível o pai. Então, até a cena que a gente comentou, que ele faz a listinha dele, entrega pro pai, e o pai dele fala: esse não é o menino que tava implicando com você na escola? Não, meu filho, não é assim. Sim, ele é um demônio, ele fala ainda assim, ele é um demônio. Ele é um Deus me mostrou. Esse filme, ele tem essas sacadas assim que são muito boas no filme, assim. E o próprio Bill Paxton, que atua, né, como o pai, né? A gente nem sabe o nome dele, acho que ele é sempre chamado pelo sobrenome. Ele também tá muito bem, porque ele retrata ali uma pessoa ali que, eu vou usar o termo da minha sogra, uma pessoa que está totalmente totoca da cabeça. E o Matthew McConaughey também conversando com o cara, você olha para ele: cara, esse cara é totoca da cabeça, gente. Não tem. E assim, ele sendo totocas da cabeça, você entende por quê, né, que o personagem do Matthew McConaughey está daquele jeito ali. Mas assim, a revelação final, eu não sei se a gente vai comentar sobre o que é aqui, né, dar o um spoiler aqui, mas me incomodou hoje, assim, né? Eu acho que talvez eu gostasse mais se fosse pelo caminho convencional, o caminho que a gente estava sendo direcionado, né? Não fosse pro lado de tipo: olha, eu vou virar o jogo aqui, eu vou dar uma deixar malã, apesar que esse filme é antes, não sei se ele é antes ou depois desse sentido. Não, ele é Ele bem é depois, ele é bem depois, né? depois. Não, ele dá essa, ele dá esse plot no final, que para te surpreender mesmo, assim. Mas eu realmente hoje, assim, ele não me traz um sentimento bom, assim. Eu fico meio, assim, eu não sei muito bem expressar, porque ele para mim, assim, ele ainda está matando ali pessoas ali, né? E eu não sei até que ponto isso para mim seria uma reviravolta boa do que acontece, assim. Não sei, gente. Desculpa, mas assim, eu me perdi no final, apesar de gostar muito do filme, assim. Eu achar ele excelente, assim, apesar disso. A esse filme. Foi a primeira vez que eu vi, eu não conhecia. E aí eu tava assistindo, cara, eu tava adorando esse filme. Eu tava assim, uau, que filme bom. E aí veio o plot final e eu fiquei, velho, sério? É sério? Porque depois, assim, o título desse filme podia ser fácil, é Deus do Antigo Testamento, o filme, né? Então, tipo, eu fiquei, caramba, não acredito nisso não, que escolher essas opções criativas. E se fosse um remake desse filme fosse feito hoje, o pai ia ser interpretado por Jim Caviezel. Eu tenho certeza absoluta disso, que ia ser a pessoa chamada seriamente pra fazer muito a sério esse filme. Só ele poderia fazer esse remake. E aí eu fiquei, não, velho, que decisões são essas? O Ivo resumiu muito bem que é conflituoso demais da moral para os eventos finais desse filme. Você fica, cara, é sério? A única coisa que fica na tua cabeça é sério, porque eu não tava acreditando que estavam empurrando aquilo com viés, e aí no fim você tem essa reviravolta de que não, esse viés tá certo mesmo. E eu fiquei, minha nossa, e daí ele pra mim desandou assim, drasticamente. Eu tava realmente gostando do filme. Até o Ivo falou, o Matt McGonagall, nossa, ele tá ótimo nesse filme. Ele dá esse ar de eu sou perturbado, eu sou perigoso, eu sou totalmente tantando as ideias. Então, durante todo o depoimento dele também, embora eu acho que poderia ter um programa, né, juntar esse filme, que é os agentes do FBI mais burros dos Estados Unidos. E aí, tipo, o cara que tá ali na entrevista, ele é top 1. Ele é um dos top 1s que poderia. Agora, com relação à ideia da paternidade representada nesse filme em especial, eu gosto bastante porque ele tem essa... O Daniel falou, é uma família comercial de margarina. Mas é uma família comercial de margarina, apenas com figuras masculinas, onde também fica aquela ideia de que se não tem uma mãe, as obrigações vão ficar 100%, não é nem 100% divididas, mas vão para as crianças, sabe? Eu achei curiosa essa representação, porque ela é representada até de uma forma positiva. Tipo, você não, no filme inteiro, se eu não me engano, eu parei para reparar isso, o pai não cozinha, quem organiza as refeições são os filhos, quem cuida da casa são os filhos, o pai só tá trabalhando e organizando a lista de vítimas dele. Então, essas são as funções dele, ele criou os garotos para cuidarem da casa, basicamente. Então eu fiquei bastante curioso sobre essa visão, essa normalização dessa visão dentro desse filme. Se não tem uma figura feminina, as obrigações que geralmente ficam numa figura feminina recaíram sobre as crianças. Então, o próprio pai, ele é um pai amoroso, ele ama seus filhos, até as coisas ficarem perturbadas, claro, mas ele ama de certa forma. Ele até fala, né, que ele foi desafiado como Abraão, foi desafiado por Deus. Desafiado não, né? Não é a palavra que os cristãos usam. Mas ele passou pela mesma situação que Abraão e recuou, basicamente foi isso. Então, mas ele é um pai que eu não entendo exatamente como ele chega na criação daquelas crianças. Eu fiquei muito, muito intrigado com essa maneira. Mas é isso, é um filme interessante, sim. Mas num contexto que hoje, por exemplo, com as discussões que a gente tem com religiosidade sendo exacerbada por viés mais políticos do que de fé, tem uma mensagem até um pouco perigosa esse filme, sabe? Eu senti isso. É. Então eu fiquei, cara, esse filme é meio assim das ideias, né? Eu acho que é consenso, gente. Eu também estava gostando bastante, aí depois tem a reviravolta da reviravolta e tudo vai virando uma bagunça. Mas tem uns detalhes, assim, que eu achei interessantes, né, ao longo do filme. Tipo, quando o pai vai no quarto falar para os filhos sobre, ai, gente, um anjo, né? E aí ele senta na cama do Adam. E a câmera afasta, assim, de um jeito que, tipo, parece que eles, o pai e o Adam numa cama e o Fenton na outra já estão muito distantes, sabe? Como se mostrando ali aquela separação, né, que vai acontecer depois. No geral, ele é um filme limpinho, né? Não tem nada muito explícito em questão, né? Tanto de morte, a gente não vê nada, assim, vê pouca coisa em tela. Mas quando as mortes são quando as pessoas que morrem são os tais demônios, não tem sangue nenhum, né? Não tem sangue na arma, não tem sangue em roupa, não tem sangue em nada. E quando eles matam pessoas que aí seriam pessoas mesmo, quando alguém, né, mata alguém que mata uma pessoa que é uma pessoa, aí o sangue aparece discretamente, mas aparece, né? Então tem esses detalhes que eu acho interessantes. Mas é isso, acho que as atuações estão muito boas também, mas no final ele dá uma escorregada mesmo. Mas é interessante, eu também não tinha assistido ainda, nunca tinha assistido. Achei uma assistida interessante, ainda mais, né, se tratando do primeiro filme que o Bill Paxton dirigiu, é sempre legal de ver essas aventuras, assim. A gente, podia ser só o Adam Totoca da cabeça mesmo, né, que seria já um plot, né? Então, exato. E funcionar legal. Por ser uma história que está sendo contada, né? Tu pode justificar dessa maneira. Tipo assim, tu acredita ou não acredita. Apesar de que agora, né, pensando a partir da nossa discussão aqui, eu considero o título nacional bem corajoso, na verdade. Sim. Vou parar para pensar. Uhum. Porque sim, ele se chama A Mão do Diabo em português. Então, imagina. Né? Então, tipo assim... É interessante porque, tipo, na verdade, se for parar pra pensar, vai no caminho oposto do que o filme tá mostrando pra gente, né? E o título em inglês é Fragilidade, né? Interessante essa escolha. Esse filme ia passar, se fosse A Mão de Deus, esse filme ia passar na Igreja Universal. não, nem duvido que passe. Agora, acho que eu falo uma coisa que me despertou, um pensamento... De que nesse filme, por exemplo, a gente tem toda a construção do cenário, até mesmo o ponto de vista é pelo Felton, né? O personagem do McConaughey, ele se apresenta como o Felton, e a gente tem a visão do Felton como criança. E é impossível não se sentir tocado pela maneira como ele está vendo toda a situação. Do pai dele tá se tornando basicamente um serial killer. E com o irmão dele, por exemplo, o Adam, né? Entrando fácil na onda e até gostando daquilo de certo modo, eu assisti e pensei, Adam, fascista, projetinho de fascista. Uhum. E o Felton, você entra na onda emocional dele. Porque o que esse garoto sofre não é brincadeira. E é uma dor muito real, é uma criança que está sofrendo vendo as pessoas que ele mais ama se despedaçando por algo que ele não acredita. Quando vem o plot twist, o grande plot twist desse filme, você perde sentimento, de forma imediata, praticamente. É assim, e aí o filme acabou para mim. Porque o que eu tinha de apego, o roteiro... me obrigou a desconstruir extremamente muito rápido. Então, por que ele construiu esse sentimento? É um caminho muito tortuoso, sabe? Das ideias desse filme. Então, por isso que eu acabei não, realmente não gostando mais dele, não. Eu acho que ele é muito complexo, sim, porque essa visão, né, conservadora, religiosa, que o final traz, assim, que você falou que desconstrói tudo que ele estava construindo, mas ele não apaga, né, o que o Felton passa, e até a maneira também que quando o Adam vai encontrar o Felton, né, ele chega lá, ele cumprimenta, oi Adam, né, tipo, você veio, né, e tem também uma cena que ele fala pro Adam, que ele fala assim, né, tipo, você um dia vai vir atrás de mim. Eu achei isso muito bom no filme, para terminar como terminou, assim. E assim, eu acho que foi uma errada, assim, de tom, assim, não é de tom, né, de conceito mesmo que o filme trouxe no final, que tudo que vocês falaram, eu concordei, o Jim Caviezel, se tivesse um remake, foi sensacional. Agora, você falou uma coisa interessante, assim, vou citar uma história familiar aqui. Foi o Samuel que falou da criança assumindo, né, o papel de pai na ausência da mãe. Eu lembro que as minhas tias contando muito, contando histórias assim, do meu pai, que era o filho mais velho, assim, né, ele já é falecido hoje, que quando ele era adolescente, assim, e a minha avó estava doente. era o meu pai que cuidava, né, das casas, que ele era o filho mais velho, sei lá, com 12, 13 anos, ele era o filho mais velho, então é ele que cuidava, que fazia comida, que lavava, né, lavava roupa, que, né, fazia serviços domésticos e começou a trabalhar também muito novo, né, por isso que ele aposentou com 45 anos, que eu citei aqui. É, começou a trabalhar nessa época também. Então, você falando essa questão aí, Samuel, né, das crianças assumindo as responsabilidades, isso que depois as minhas tias que foram assumindo, né, que elas foram, meu pai foi começar a trabalhar, então alguém que ia ter, né, então, é engraçado que eu tenho um tio que é poucos anos mais novo que o meu pai, mas ele não fazia essas funções, né, acabou passando para as mulheres, né, da casa, como sempre. Foi o que você citou, né, na ausência da mãe, da ausência feminina em casa, né, passa-se para os filhos, né, o pai, eu sou o provedor e eu acho que a gente vai discutir muito isso no próximo, acho que é o próximo filme que a gente vai citar, que também entra muito nesse aspecto, mas de uma maneira já conceitual e politicamente muito mais interessante que A Mão do Diabo. Muito bem, gente. Então, bora falar desse próximo filme, né? Eu também acho que a gente vai falar, vai talvez se repetir um pouco em alguns comentários aqui. É a minha escolha, então, filme A Sombra do Pai, de 2018, né? Que foi escrito e dirigido pela Gabriela Amaral Almeida. Já adianto que no post desse episódio eu vou deixar a entrevista que o Ivo fez com a Gabriela. Foi na época do lançamento desse filme, Ivo, você lembra? Foi no... Ela veio para, tipo, para o lançamento em Belo Horizonte. Ela estava ainda em algumas cidades. Uhum. Aí eu consegui entrevistar ela, consegui o contato dela. Ela foi super solista, foi muito legal. Que bom. Mas foi na estreia mesmo. Boa. É isso, o filme chegou a passar, estreou no Festival de Brasília em 2018, né, e depois chegou a passar nos cinemas mesmo, claro que sempre competindo, né, com os blockbusters por aí, mas teve estreia no cinema, sim, e agora ele até está disponível no Prime Video, né, para quem quiser assistir. Mas bem... A Sombra do Pai é um filme que é um drama, né, com elementos de terror, assim, de sobrenatural, que acompanha a Dalva, que é uma menina, uma criança, né, interpretada pela Nina Medeiros, que ela perdeu a mãe dela, né, a mãe dela faleceu alguns anos antes, e agora ela mora com o pai dela, o Jorge, que é um pedreiro, e, por enquanto, com a tia, a Cristina, que é interpretada pela Luciana Paes, que está em tudo que a Gabriela faz, Luciana está. Acho ótimo, não... Então, a gente acompanha a convivência, né, dessa família. Os três estão morando juntos, mas a Cristina já avisa no começo do filme que está para se mudar, porque, segundo ela, ela vai casar, né? E a gente vê um pai super ausente, assim, mas a Gabriela fala muito... O terror da Gabriela é bastante político, né? Então a gente está acompanhando um Jorge que, primeiro, que ele não superou a morte da esposa, né? O filme começa com a exumação do corpo, inclusive, e depois a gente vai vendo que ele pouco tem tempo para a filha, né? Quando ele está em casa é como se não tivesse, mas não porque, sei lá, ele é foda-se. É um cara de classe mais baixa, ele é um pedreiro, ele trabalha sei lá quantos turnos por dia, então ele não é que ele não tem tempo porque ele, sei lá, tem coisa melhor para fazer, sabe? Tem todo esse contexto de que é uma pessoa que não tem tempo nem de viver esse luto porque tá lá construindo prédio até de noite, sabe? E enquanto isso, assim como Samuel falou, né, na Mão do Diabo, sobre como os meninos é quem cuidam da casa, né, já que não tem a figura da mãe, que normalmente é a pessoa que é a encarregada de cuidar das coisas da casa, assim, isso sobra aqui para Dalva, né? Que, assim, ela aceita, né? Ela faz o que tem que fazer ali. E a Cristina até tem uma cena que fala para Dalva, né? Agora, é quando eu me mudar, aí você vai ter que cuidar de você e do seu pai, né? Porque eu não vou mais estar aqui. E ela faz isso, assim, o Jorge tem turnos da noite, então por muito tempo a Dalva fica sozinha e ela encontra, assim, ela tem uma melhor amiga, né, que é a Abigail, que depois se mostra uma menina super escrota, mas ela ocupa, assim, o tempo dela, ela acredita que ela tem dons, né? Então é ela quem, em teoria, traz o namorado da tia dela de volta quando ele termina com ela. Quando acontece a exumação do corpo da mãe dela, o pai traz algumas coisas para casa e... Gente, ele traz o cabelo da mulher, traz dentes, tipo, é uma coisa. E dá pra Dalva. E ela deixa, ela guarda, né, todas essas coisas. E ela tenta, assim, trazer a mãe dela de volta, né? Ela acha que pode, talvez, trazer a mãe de volta. E a gente nunca sabe muito bem se o sobrenatural que está acontecendo ali no filme de fato está acontecendo, ou se é tudo... Porque, né, a gente acompanha... Quando o Jorge está trabalhando, por exemplo, a gente não está vendo a Dalva, né? Ela, claro, não está ali com ele, ela tá sozinha em casa. Mas tem vários momentos do filme em que a gente está acompanhando essa história pela visão da criança, né? Até no último domingo a gente teve o primeiro encontro do Clube do Livro do Boca, que é presencial aqui em São Paulo, e a gente falou de um livro chamado Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Ampuero, uma autora equatoriana, e é um livro de contos e vários deles são contados por criança, em primeira pessoa, por crianças, né? E aí você sabe que tem, que a criança está descrevendo uma situação, né, do ponto de vista dela, e você entende que tem muitas coisas, muitas violências ali que ela não está percebendo, porque ela é uma criança, né? Mas a gente, como leitores, a gente começa a pegar ali nas entrelinhas o que de fato está acontecendo ali. Acho que tem muito disso também em A Sombra do Pai, porque tem muito desse olhar da Dalva, né, em vários momentos ali. Bom, outra coisa em que ela se ocupa é assistir filme de terror, né? É sempre... É muito legal, assim, ela tá assistindo alguma coisa sozinha de madrugada e mostra que é Cemitério Maldito ou A Noite dos Mortos-Vivos. A gente dá aquele sorrisinho, né? E ela até começa, o pai, pelo pai dela tá nessa situação assim, então ele tá um zumbi, né? Porque ele é um cara que ele não consegue, ele não expressa sentimentos, né? Eu acho que isso é muito da sociedade também, né? Ele é tão esmagado pelo capitalismo do dia a dia que ele se fecha ali e vai prejudicando a relação dele com a Dalva, com a Cristina, que é a irmã dele também, né? E aí a Dalva mesmo começa a enxergar ele como um zumbi também, mas a gente vê de formas diferentes, porque tem um momento do filme que ele machuca as costas e faz uma ferida horrorosa, assim, que não fecha, né? Parece que nunca vai fechar, e a Dalva vê, né, isso... E ela fala para Abigail em um momento, meu pai tá virando um zumbi. E assim, pelo olhar dela, é porque ela viu esses zumbis no filme do Romero, né? E tá achando que tá acontecendo algo assim com ele. E a gente, por outro lado, tá vendo que é um cara que tá sendo esmagado, assim, pelo dia a dia, né? E virando um zumbi do capitalismo, assim. E tem muito disso, né? Da menina que cuida da casa, que cuida de si mesma, que precisa fazer tudo isso, assim, que no mundo ideal não deveria ser a criança quem faz, né? Acho que por enquanto é isso, quero ouvir de vocês. Zumbi do capitalismo. Esse é o termo que resume muito a figura do pai, assim, do Jorge. Vou começar comentando com ele aqui, mas mais também pegando aí do que a Sil falou muito bem sobre a figura dele, né? Que até mesmo na entrevista que eu vi da Gabriela Amaral, ela fala muito bem sobre ele, que ele é um personagem muito complexo, assim, e é esmagado, né, como a Sil disse, pelo capitalismo, né? Ele tá ali trabalhando, o melhor amigo dele, que era um cara que era super solícito com ele, é mandado embora. Ele vive esse constante medo, porque ele é o provedor da casa e ele tem, ele não pode. E você vê, né, da máquina capitalista ali, né? Que estão cortando os gastos e quem está lá vai trabalhar mais ainda, né? Então ele fica trabalhando à noite e ele acaba, né? A gente fala ali que a senhora citou, né, sobre essa questão do sobrenatural e do que a Dalva vê, né? Ele também vê, ele vê um fantasma desse amigo dele, que foi um amigo que ele não conseguiu nem abraçar quando esse amigo dele precisou dele, assim. O cara precisava de um abraço e ele não conseguia nem fazer isso, porque ele já vem ali de uma sociedade, digamos assim, até mesmo machista, assim, que o cara não pode abraçar e consolar um choro do outro, né? Que isso traz consequências ali. Né? Não que seja culpa dele o que acontece, né? Que é muito mais coisas envolvidas ali. Mas ele passa a ver esse fantasma do amigo dele ali, que na verdade é um fantasma que tá, que é muita coisa na vida dele, que é muita coisa acontecendo na vida dele, né? Que ele não, se eu disse, ele não tem tempo ao luto, ele não tem tempo ao... Ele tem que trabalhar, ele não tem tempo de... Ele não tira uma licença, que ele se machuca grave, porque aquele trem, aquela ferida infecciona, tétano, caralho, A4. É que ele sofre um acidente de trabalho, inclusive, né? E ele não para de trabalhar. E isso é muito comum, gente. Isso é muito real. Ele não para de trabalhar porque ele tem medo de perder o emprego, como o amigo dele perdeu. E isso reflete na criação dele como pai. Ele vira um monstro para a Dalva. Tem uma cena dele que ele sai para ser o pai dela, que ele resolve ser a figura do pai, que leva ela para passear, que é a cena, acho que é a cena mais pesada do filme, para mim, que ele pega a menina, sai para passear, leva ela para um parque, e sei lá, essa cena dura, sei lá, 2-3 minutos, assim. Mas é muito pesado como ele trata a Dalva ali naquela cena ali. E é isso, assim. Ele vira um monstro pra Dalva, ele vira um zumbi, porque ele morreu por dentro, né? A Dalva tem que cuidar dele, né? Na figura do pai ali, que ele é um monstro pra filha, assim. A gente vê o filme, aí entra na questão do amadurecimento precoce dela, da criança, de... Sei lá quantos anos que ela tem ali, uns 9, 10 anos, 8, né? Uma criança que está ali cuidando de casa, né? Cuidando de serviços domésticos, e ela acaba virando um... Eu vou voltar um pouco na entrevista que eu fiz com a Gabriela, que ela fala um pouco sobre a Dalva, né? Que a Dalva, ela fala assim que a Dalva, ela não... Que ela é um retrato, né, das meninas, assim, né, na ausência de pais. Quando o pai abandona, quando o pai é ausente, né, quando na ausência de uma mãe, ela vira uma figura materna ali, como eu citei das minhas tias, né, num caso, como eu vou citar da minha mãe também, que foi assim, né, quando minha mãe faleceu, as minhas tias, ai, foi sua mãe que cuidou de mim, foi sua mãe que não sei o que lá. Então são as crianças, assim, principalmente as mulheres que assumem. E que isso é um amadurecimento muito brutal, né? Só que a Gabriela ela fala que a Dalva, ela não é uma vítima, né? Que ela fala que ela pode ser uma dívida, que ela pode ser uma vítima, mas ela não reage como, que ela não desiste, assim, né? Ela tem os momentos dela de fraqueza, mas que ela não precisa ser salva, ela se vira, né? Então, assim, né? Por mais brutal que a gente fale isso, assim, né? E ao mesmo tempo que eu falei que o pai, ele é uma vítima ali do capitalismo, que não dá conta das responsabilidades dele que ele deveria ter como pai, que a própria tia não dá essa responsabilidade pro pai. Ela dá, apesar dela ser uma ótima com a menina, né? De ser tudo, assim, ela dá a responsabilidade para a Dalva, né? Como a Sil citou, ela chega para a Dalva e fala, ó, você é a mulher da casa agora. E esse filme, aí eu vou entrar no, nesse contraponto, né, do anterior, que ele tem assim, essas semelhanças, né? Mas esse filme, ele já traz um retrato muito mais, né, dentro de uma realidade, de uma realidade muito nossa também, né, muito... É uma realidade, assim, digamos, mundial, assim, mas ela, a Gabriela consegue trazer isso para o nosso contexto, assim, nacional. E ela faz muito bem com esses personagens, assim. Eu termino esse filme, assim, em pedaços, assim, porque a gente não consegue ali achar uma vilania para o pai, né? Porque, apesar de tudo ali que a gente vê que é muito pesado, ela faz um personagem que é muito complexo ali. Ela costura esse personagem e transforma ele. E a Gabriela, ela faz isso muito bem nesse contexto sociopolítico, assim, do que ela traz para o filme, assim. Ela traz para o mundo muito fechado ali, entre essa pequena família ali de três pessoas ali, e mexe muito com a gente, assim, porque, né, isso está acontecendo ali do lado da sua casa. E esse contexto, ele é muito, muito forte no filme, assim. E aí é toda essa questão do sobrenatural ou não, assim. Eu acho que é o tal do filme, eu vou falar de um clichê aqui, mas é muito filme dos próprios fantasmas, assim, que esse filme traz, assim. Essa menina, ela precisa da figura da mãe dela, né, em alguns momentos do filme, assim, de fragilidade, assim. Uhum. Né? Tem momentos, assim, que eu acho que é muito singelo, assim, dela tocando da mãe dela, dela sentindo a mãe dela, assim, junto dela. Ai, gente, é um filme muito bonito. Bonito de um jeito bem, bem, bem devastador, assim, que ele é, assim, mas ele é um filme que ele deixa a gente, assim, né, em pedaço. Ai, gente, falei demais, né, muito palestrinho. Ufa. Eu acho que tu resumiu bem que esse filme, ele tem uma beleza bem desoladora mesmo. É uma trama muito envolvente. A Gabriela é uma diretora incrível, né? Ela já tinha vindo do Animal Cordial, mas nessa onda do terror. E é interessante como são dois filmes muito diferentes um do outro. Então, vou sair em sequência, o Animal Cordial de 2017, o Sombra do Pai de 2018, e você olha assim e diz, cara, que diretora versátil para fazer duas histórias tão diferentes, tão, vieram da mesma pessoa. Adorei esse filme, não tinha assistido ainda, não tive a oportunidade, porque eu não sabia que ele está no Prime Video, para assinantes do Prime mesmo, então não precisa alugar, porque tem que sempre lembrar isso, né? Ah, tá no Prime, alugando, R$14,90, vai pra casa do caralho. Não, faz parte do catálogo. Filme nacional de qualidade, maravilhoso, envolvente, uma história, assim, muito sensível, e principalmente pela entrega dos personagens, né? Essa garota que faz a Dalva, cara, que atriz foda, que incrível, que desempenho de ser uma garota que tem um ar sombrio, ao mesmo tempo que ela tá muito fragilizada, e ela precisa amadurecer na marra pela figura de um pai que é incapaz de compreendê-la. Tem muitos aspectos para se falar desse filme, mas indo pelo nosso objetivo hoje, que é falar sobre paternidade, esse filme é sobre um pai que é incapaz de compreender a própria filha. Ele tem seus terrores ali, ele tá só a mente do palhaço. Você percebe que ele vai coringar uma hora ou outra, mas porque ele é uma pessoa que não sabe se expressar. E por não saber se expressar, não saber lidar bem com o próprio mundo ao redor dele, com os acontecimentos da vida dele, ele vai deixando tudo se amontoar, até você ter uma explosão. Ele não sabe lidar com a filha, ele não sabe lidar com a irmã, ele não sabe lidar com a perda da mulher que ele amava. Então, a gente tem essa figura paterna de um homem bruto, e ao mesmo tempo extremamente fragilizado. É muito, muito interessante essas camadas dúbias que a Gabriela coloca nos personagens dela. A própria Cristina, né, a irmã, que assume em alguns momentos, interpretada maravilhosamente pela Luciana Paes, já tinha brilhado em Animal Cordial. Eu amo ela naquele filme. A Cristina é outra personagem que é dúbia também, porque ela ama a sobrinha, ela quer proteger a sobrinha, mas ela também quer viver a vida dela. Ela tem esse direito de viver a vida dela. Ela busca outras maneiras não convencionais para viver a vida dela. Ela vai prender o homem que ela ama por feitiço. Aquela vibe bem, como é que eu posso dizer? Eu nem sei, a palavra até me foge. Aquela população que usa mais o feitiço pelo desejo, pela vontade de desejo, do que por uma religião mesmo, sabe? Aquelas pessoas que vão atrás do misterioso, não para ter uma devoção religiosa, mas para conseguir, para ter objetivos, saber lidar com os problemas também. Ela ensina a magia branca, né, para Dalva. Ela acredita que a Dalva tem um dom. Algumas pessoas ao redor da Dalva também acreditam nisso, como a Cristininha, da melhor amiga dela, que é um monstrinho, aquela criança. E esse filme tem momentos maravilhosos. Como, por exemplo, o momento do parque, que o Almir, ele... É Almir o nome do pai, né? Ele... É o Jorge. É Jorge, Jorge. O Jorge Almir decide... é o outro pedreiro lá. Ah, sim, eu confundi. O Jorge decide que vai ser pai, que ele vai levar a filha dele pra passear. E aí vai levar no parque, vai comer algodão doce. Nossa, essa cena é hilária. Ela é hilária e dolorosa. Porque você tem a certeza ali total que é uma pessoa que não sabe lidar com nada. Tem um momento que ele vira para a filha dele, né, e fala, eu queria que você tivesse morrido. É pesado. Quando ela reclama que acabou a comida em casa, né? Uhum. E aí ele tá também assim, pela bola A já. Ele tá virando já o Joker. Tem eu tava pensando até que tem uns ares de... Eu sei que vocês odeiam, todo mundo odeia. Quase todo mundo odeia essa expressão. Tem uns ares de pós-horror nesse filme. Tem um pouco essa vibe de dar um tom mais elevado pra dramatização dele. Mas funciona. Funciona pra caramba. É um filme curto, tem 1h30. Vá sem medo. Gabriela, você é enorme. Esse filme é simplesmente muito bom. Mas é isso. Pra quem quiser ver, agora tá super fácil no Prime. Mas muito bem. Bora pro último então, gente. Samuel, manda lá. Ah, o último, olha, se cada um de vocês trouxe um filme com foco num pai, hoje eu trouxe um que tem quatro pais. É um grande Jogos Vorazes de papais, é esse filme, que é o clássico dos clássicos, The Hills Have Eyes, A Quadrilha dos Sáticos, no título nacional. Eu acho The Hills Have Eyes um título maravilhoso. Quadrilha dos Sáticos, eu acho um título foda. E aí veio o remake, colocaram Viagem Maldita, fiquei puto. A sequência é essa. É obra consagrada de Wes Craven, né? Antes dele lançar Nightmare on Elm Street, né, também, são dois filmes. O segundo também é dirigido pelo Wes Craven, embora esquecível, e naturalmente ele precisava de dinheiro. É um filme, quando a gente para pensar sobre The Hills Have Eyes, eu vou tentar ser menos geral e realmente focar um pouco no que importa, de que o The Hills Have Eyes, ele explorou um sentimento que ele estava fervendo dentro da cultura americana, principalmente, né, do cinema de gênero, que era uma sensação de que o maior inimigo que uma pessoa tem não é algo sobrenatural ou inimaginável, mas a ideia de que de uma facção, um grupo de pessoas desprivilegiadas ou simplesmente perturbadas dentro da sociedade humana, que estão escondidas ali, ó, logo além do horizonte, longe de você, mas ao mesmo tempo próximo, né? E quase meio século depois do primeiro The Hills Have Eyes, esse tema que o Craven, ele faz surgir pra gente, ecoa até hoje na cultura pop. É impressionante como esse filme é marcante nesse sentido, da ideia de que a sua vida, a sua existência pode ser completamente destruída por algo, alguém ou um grupo de pessoas que você nem imagina, o que vive, o que passa, ou simplesmente que existem. Então, é até curioso, porque The Hills Have Eyes, ele tem ele é supostamente baseado numa história real, né, de um clã da Escócia no século XVI, que o próprio rei James VI caçou e executou esse clã, que incluiu o assassinato e canibalização de cerca de 1000 pessoas. E o Craven trouxe essa ideia de, e se eu botasse essa ideia, esse grupo dentro das terras devastadas dos Estados Unidos, né? Qual é o potencial de ver nossa espécie sendo devorada por sua própria espécie, né, dentro da nossa sociedade? A premissa do The Hills Have Eyes, meio que todo mundo conhece, é uma nova história muito clássica, e é uma história que, a priori, é muito comum. Ela conta a história da família Carter, que é liderado pelo pai, o Bob, e a mulher dele, a Ethel, que estão viajando pelo deserto de Mojave para a Califórnia com os três filhos, né, que é a Brenda, o Bob e o Line. Junto dessa viagem está indo o marido da Line, que é o Doug, e a bebezinha novinha dele, com a Brenda, não é Brenda, não, a Line, que é a bebê Kate, e dois cachorros, o Beauty e a Beast. Eles estão fazendo uma grande viagem em família, com um motorhome, para simplesmente atravessar o deserto, com vontade de atravessar o deserto. Parece uma viagem sem sentido, a priori, mas eles fazem porque eles podem fazer. Então, eles escolhem isso, eles escolhem passar esse tempo juntos dessa maneira. Eu acho curioso como a gente vai ter, literalmente, principalmente no eu falei, parecia brincando, mas não. A gente vai ter quatro pais em The Hills Have Eyes, e cada pai ele vai apresentar um cenário muito diferente entre si. A gente tem o homem que comanda o posto de gasolina, a gente vai descobrir que ele é pai do Júpiter. O Júpiter, que é a grande ameaça do filme, ele tem sua própria família. A gente tem o Bob, né, que eu já falei, que é um detetive recém-aposentado, ele anda armado, ele cuida da família com mão de ferro e até uma certa intransigência. Ele é a versão perfeita do homem branco americano no auge do que ele pode chegar e ser. E aí a gente vai ter o... Eleitor do Trump. Ele é republicano, eles até falam isso, inclusive, ele é republicano. E a gente vai ter o Doug, que eu já vou falar direto que eu gosto do Doug do remake. Eu não gosto do Doug da versão original, porque eu acho que há uma complementação. No original, o Bob ele trata o genro, o Doug, com uma certa indiferença. Enquanto no remake ele trata realmente com desprezo, por ele não ser nada do que ele é. Por a filha dele ter escolhido um homem que não é nada do que ele é e ter constituído família com esse homem. Então o Doug é um pai também. Então a gente vai ter essas figuras em um conflito pela vida, no fim das contas. Eles estão atravessando o deserto, a família sofre um acidente, eles são obrigados a se separar. E quando o Bob encontra o homem do posto de gasolina, ele já vai ter o primeiro conflito. Quando, ao tentar voltar, ele vai ser interpretado pelo filho deste homem, o Júpiter, que agora vive nas montanhas, onde ele teve quatro filhos. O Marte, o Plutão, o Mercúrio e a Ruby. O Júpiter e os filhos dele, eles simplesmente assassinam viajantes como os Carters, pegam os suprimentos dessas pessoas e usam os cadáveres como comida. E aí, a gente vai ter mais pra frente, depois de conhecer bem a existência dessas pessoas, essa gigantesca violência. E, inclusive, esse que é o primeiro momento do Bob com o Júpiter, mas até no remake, eu gosto bastante dessa parte no remake, do que a gente imagina que vai ser o grande conflito de paz do filme, né? Que o Bob é essa figura gigantesca, mas ele não resiste à ameaça do Júpiter, ele cai. E algumas pessoas até imaginam que tem essa questão de algumas visões do Wes Craven, né? Algumas pessoas acreditam que tem esse comentário sobre Vietnã, mas é notavelmente um comentário muito social que tem nesse filme, né? Que até o Bob usa uma calúnia racial, né, para relembrar o seu tempo como policial. E os próprios Carters ali, eles estão sonhando com gin e tônica que eles vão beber quando chegarem na Califórnia. É uma família que parece pessoas comuns, mas eles também devem ser vistos como elite, né? O Bob, quando ele sai pelo deserto, ele pega o filho mais novo dele e dá uma arma na mão dele, num garoto que não é nem maior de idade. Ele diz, agora você protege a família. Quando tem o Doug ali, mas ele não confia no Doug. Ele não acredita que o Doug é um homem igual a ele. Ele pensa que ele tá acima das outras pessoas, sabe? Ele pensa, inclusive, que ele tá acima das pessoas que ele conheceu no caminho, como o dono do posto de gasolina. A gente vai ver uma sequência de cenas devastadoras no The Hills Have Eyes, tanto o original quanto o remake. A família é molestada e destruída, até o momento em que, depois que eles são completamente arrasados, tem essa virada. Essa virada impressionante, onde os caçadores, eles viram caça. E o ingênuo e o banana do jovem pai, que é o Doug, principalmente no remake, ele vai se tornar um monstro caçador e guerreiro na busca pela filha, que foi uma situação que levou ele ao extremo. Então, a gente vai ter um novo conflito de pais surgindo no filme, né? Dessa vez, o Doug, ele é o antagonista do Júpiter, que vê a família sendo dizimada aos poucos. Eu gosto dessa concepção. O Craven, ele nunca criou personagens que fossem totalmente vítimas. Não, os personagens do Craven, as vítimas, elas reagem. Elas reagem. E é impressionante como essa família vai conseguir reagir. E fica nisso, né? A gente vai ver cada pai caindo ou cada pai mudando, né? O Bob, que é aquele homem grandioso, ele vai ser capturado pelo Júpiter e vai ser morto de uma forma terrível na frente da família, vai ser incendiado vivo. O Júpiter, ele vai cair para os filhos do Bob, né? Eles explodem o trailer com ele, mas no fim precisa até atacar ele de outra maneira, porque a explosão não foi o suficiente. O homem no posto de gasolina, eu gosto da versão do remake, né? Porque ele é o pai do Júpiter. E ele se obrigou a... Se obrigou, não. Ele acabou participando de tudo que a família de canibais, o grupo de canibais causa, né? Todo o mal que eles causam. Isso foi corroendo a mente dele ao longo dos anos, e tem uma cena de que ele tira a própria vida no remake, que é absurda essa cena. Ela é muito foda. É duas cenas em sequência, que ele tira a própria vida e é que o grande Bob é capturado, que é uma cena aterradora. E aí a gente vê o Doug, que de vítima vira antagonista, de certa forma. Ele vira um guerreiro no remake, basicamente. No filme original, eu acho que é uma condução mais natural do que está se passando na mente daquele homem. Ele luta. Tem uma cena do remake que o Doug, ele está lutando contra o grandão, né? O cabeça vazia e corpo extremamente forte. Mas é isso. 20 anos depois do original, o filme foi refeito pelo Alexandre Aja, né? Que ele estava vindo do sucesso internacional do Alta Tensão. Foi produzido pelo próprio Craven. É praticamente um remake mais polido do filme. Sai bastante das suas críticas sociais, de como o Craven via a sociedade americana. E entra mais uma crítica antinuclear, até boa, mas que não chega aos pés do original. E Devil's Reveal ficou por isso mesmo, né? Porque é um filme curioso que morreu nas suas continuações. O 2 do original é bem ruizinho, e o 2 do remake é pior ainda. Mas eu fico muito curioso com esse filme. Ele é um embate de pais extremamente diferentes, e que, quanto para pensar, não tem exatamente um certo ou errado de vítima. Não tem uma definição 100% de vítima. Não, de errado tá, né? São criminosos. Mas não tem essa definição 100% de vítima e vilão. São resultados bastante cruéis e frios de uma sociedade, da representação de uma sociedade que não é vista, de pessoas marginalizadas, no fim das contas. Essa é a visão do The Hills Have Eyes. Eu não estou defendendo de modo algum. Ai, meu Deus, está defendendo canibalismo, está defendendo pessoas que violaram a família. Não, não é isso. Essa é justamente a visão que a gente tira de um filme que, mais uma vez, vem de cinema de gênero, e cinema de gênero tem capacidades interpretativas gigantescas, principalmente o cinema do Wes Craven, onde ele nunca escondeu o que ele realmente queria colocar nas suas imagens. The Hills Have Eyes é um filme grandioso, um clássico dos filmes de terror, e de um mestre, né, que sabe mandar mensagens através dos seus filmes. Pegando, né, nesse aspecto ali do cinema dos anos 70, né, que eu até comentei com o Daniel, o Hills Have Eyes, o original, muito mais cru, né? Do que o remake, que eu adoro também, né? Que o Aja, ele consegue corrigir algumas coisas ali que o Kraven não conseguia inserir ali. A gente comentou antes. Mas o do Aja, ele vai para um lado mais ali do torture porn, né? E eu acho que o do Kraven, ele acaba pegando muito mais por causa disso, né? Em termos de comparações do remake. Você estava falando do Doug, assim, o Doug no original, cara, ele parece o Hermes e Renato, assim, né? É mesmo no jeito, né? Não só, né? Na aparência, né? O jeito dele ser, ele é muito um personagem do Hermes e Renato, assim. Mas o filme do Kraven, eu acho que ele é muito, muito foda, assim. O do Aja, ele é bem respeitoso, assim. Embora ele seja diferente em muitos aspectos, assim, que o remake, eu acho que ele tem que trazer uma coisa diferente mesmo, mas ele trabalha bem nessa questão da essência ali, desse medo, assim, da família ali, da família americana ali, daquele modelo de família americana, né? Embora é um modelo de família americana mesmo, com todos os contextos sociais ali, dos personagens ali, né? Você citou lá o que eu falei, né? O Big Bob lá, o Big Bob Carter, ele é o... Eu não sei dizer qual que seria o presidente da época, ele seria eleitor lá, não lembro que seria na época, mas o Big Bob Carter de hoje seria um eleitor do Trump, com certeza, né? E o Duage, ele até faz uma crítica assim, pequenininha nisso aí, mas ele não aprofunda nisso. Mas esse conceito mesmo da família americana ali que é meio que destruída. E toda a violência que era visível, né, que a gente falou do cinema dos anos 70, que passou a trazer o terror mais para o quintal da casa, assim, né, que eu gosto de falar muito isso, né, porque os Dráculas já não assustavam mais. E o Wes Craven, ele fez isso muito bem nessa época. Aí eu vou fazer uns paralelos aqui sobre dois personagens que eu acho que o remake, infelizmente, peca, assim, que é o do personagem do Júpiter, né, do Papa Júpiter. Sim, no remake é quase inexistente. Ele é quase inexistente. E, curiosidade, é interpretado pelo Billy Drago, né, que é um ator ali da década de 80 ali. A gente tava citando aqui essa questão de ver filmes, né, da década de 80, que eu via muito filme de ação com o Billy Drago nessa época. Achei curioso, né, ele ser um dos personagens, assim como tem o Greg Nicotero. Aquela cena final lá, que eu até comentei com o Daniel, que eu não gosto nem da original, nem do... Porque eu falo que o Wes Craven, ele gosta muito de colocar os personagens fazendo armadilhas, né? Mas o do original faz... Ô, Daniel, eu tô pegando seus comentários tudo, tá? A gente conversou antes, né? Mas eu acho... Mas a cena da armadilha, né? Que é feita, faz muito mais sentido no original do que no remake, que é um outro personagem que... Aí eles pegaram o Greg Nicotero e falaram, cara, interpreta. Ah, eu quero fazer uma ponta no filme. É que o Greg Nicotero foi o responsável pela maquiagem, né? Pelos efeitos desse remake. E ele queria fazer uma ponta, ele faz, mas é um personagem que não apareceu em momento nenhum do filme, né? Inclusive começam a aparecer personagens que não, da família, digamos assim, que não, que só aparecem mais para ali um efeito visual, né? Os personagens do remake, dos vilões, digamos, né, que são da quadrilha lá, dos sádicos, eles são mais personagens mais trabalhados, né? Eles têm todo o contexto ali do que ele, o filme começa a abrir para o remake abre, assim. Mas, assim, gente, eu falei de filmes, não falei do contexto, né? Principal é que é o contexto de paz, né? O Samuel trouxe, né, um aspecto bem, um filme bem interessante para falar desse aspecto de pais, desses quatro pais tão diferentes, né, e como que eles, né, que eles são retratados ali tanto no remake quanto no original, assim, que trazem todas as suas diferenças, é bem interessante, assim. E o interessante é que o Samuel falou dessa questão da quem que é o vilania ali. É lógico que os vilões ali são a quadrilha, né? São ali a quadrilha de sádicos ali, como que o Ace Craven transforma no Dada essa reviravolta nos personagens. E no remake é bem claro o personagem do Doug, quando ele é um cara assim que ele nunca imaginaria que ele viraria essa chave tão rápido no filme, né? Porque a gente nunca imaginaria que ele ia ter aquela... ele ia reagir daquele jeito, né? De enfrentamento, assim. Porque ele tenta só entrar lá e pegar a filhinha dele e fugir. Mas ele acaba tendo que lutar. E ele apanha pra caralho, né? Porque ele visivelmente ele é um personagem... Mas ele, digamos assim, ele é o mais fraco, talvez, fisicamente ali, de enfrentar, mas ele é o que dá conta, né? Porque o próprio, o que o Samuel citou, o Big Bob, que seria o personagem ali mais forte ali, todo o contexto dele é o que ele não dá conta, né? De fazer esse enfrentamento. Então é uma coisa bem interessante que o filme traz, assim. Falando da brutalidade que o filme tem, né? Eu falo que os dois assim, filmes eles são muito fortes, assim, até a cena do. São muito fortes o tempo todo, mas assim, né? Aquela sequência, cara, do Big Bob sendo né, assassinado ali, sendo queimado vivo para a sequência do trailer, cara, aquilo ali, tanto nos dois filmes, elas são muito brutais, assim. E os filmes, eles são muito fortes, muito mais pesados. Mas o do Craven, eu acho ele mais cru. Então, ele me incomoda mais nesse aspecto, assim. Ele me deixa mais incomodado, assim, nesse aspecto. Vou dar continuidade, então, aqui no que o Ivo falou. Só porque ele falou dessa questão da diferença dos dois, eu quero me focar também bastante nisso. Porque eu acho que... Acho que, assim, já foi falado bastante aqui sobre o... sobre os filmes, eu vou complementar uma coisinha em outra, mas na minha opinião a questão da paternidade está melhor exemplificada no original do que no remake, porque Sim. no original tu tem realmente conflitos relacionados à paternidade, né? Tipo assim, tudo que acontece ali no filme original tem relação com essa relação paternal, assim, porque, por exemplo, tu tem ali, por exemplo, a família que tá viajando pelo deserto. Por que que eles estão viajando pelo deserto? Porque o Big Bob quer viajar pelo deserto. Ninguém mais quer. Mas o Big Bob quer. E daí, tipo, aí eles falam, tipo, pra não pegar ele vai pegar um certo caminho ali, todas as decisões são tomadas pelos patriarcas, é isso que eu tô querendo dizer. E aí, por exemplo, o Big Bob, ele ignora os conselhos do cara do posto, porque o cara do posto não quer que ele vá pro meio do deserto. Fala pra ele, não, volta, vai pela rodovia e tudo mais, tal, não sei o quê. Então, assim, tudo tem a ver com as decisões dos pais. E aí, por exemplo, tem a questão do personagem do cara do posto lá, né? Tipo assim, que eu acho ele um personagem... Como é que eu posso dizer? Eu acho ele um personagem melhor no original, porque eu acho ele um pouco mais complexo, sabe? Porque a decisão que eles tomam ali no remake é muito simples, né? Tipo assim, ah, o cara manda eles pra lá. O cara manda eles pra lá e aí eles têm, tipo, uma armadilha ali pra furar os pneus e coisas do gênero, né? No original é muito mais relacionado ao acaso, sabe? Então tem muito mais impacto essas pequenas decisões que o Big Bob toma, né? Big Bob quer ir pelo deserto, Big Bob quer cortar caminho, quer fazer, sabe? Então, tipo, tudo isso é que vai... meio que se acumulando. E tem também a figura do Júpiter ali, que seria o pai da outra família, né? Então, a relação familiar da quadrilha de sádicos, ela também é explorada no filme, enquanto que no remake não é assim, porque no remake meio que fica surgindo mais e mais pessoas. Tu nem sabe quantas pessoas tem naquele grupo, sabe? Tipo assim, enquanto que no original, até por ser mais contido... Tu tem uma noção de quem é cada um e tu vê a relação familiar, a relação paternal acontecendo ali, sabe? Tipo assim, tu vê o cara mandando um pra um lugar, mandando o outro pra outro, falando que, ah, vocês têm que me obedecer, mas... Então assim, o Júpiter no original, ele tem tanta importância quanto os demais personagens do filme. Enquanto que no remake, ele é só um vilão, assim, mais um vilão, né? Uhum. Mais um que tem que ser enfrentado. Então, tipo, aí eu diria que ele perde um pouco dessa relação. E tem também a questão de que, tipo, no original, o cara do posto fala que o Júpiter é filho dele, né? Tipo assim. Sim. E ele tentou matar o Júpiter. E aí ele tentou matar o Júpiter, mas não conseguiu. Tipo assim, mas aí abandonou ele no deserto. Só que daí o Júpiter sobreviveu no deserto, sequestrou uma prostituta e começou a formar sua própria família. Só que daí, ainda assim, o cara, ele continua tendo uma certa relação com esse filho que ele tentou matar, sabe? Então, por isso que eu digo que ele é um cara mais complexo do que no outro, que é só um cara que tenta se vingar das pessoas e manda as pessoas lá pra morrer porque a menina viu que ele tinha uma bolsa de coisas roubadas e coisa assim, né? Então, tipo assim, eu acho que existe uma complexidade maior na simplicidade do Kraven, sabe? Porque o Kraven, ele, até por uma questão de orçamento, ele não tem como mostrar muita coisa. Então, por exemplo, aqui no remake, os caras, eles vivem numa cidade, basicamente, né? Que é naquela cidade de testes e coisa assim. Enquanto que no outro, eles ficam numa caverna, sabe? Porque, tipo, é o que tem, sabe? Então, não tem como fazer muita coisa. Só que essa crueza, eu acho que funciona melhor, porque eu acho que, como já foi falado, né? Esses dois filmes são frutos da sua época. Só que eu diria que o primeiro tem mais a dizer do que o segundo, sabe? Porque daí tu tem o contexto, tanto o contexto da década de 70, tu tem o contexto da Guerra do Vietnã, que acabou em 75, mas que, tipo assim, que trouxe... O próprio Kraven falou em entrevistas, né, que muito do... Principalmente do primeiro filme dele, né, do filme anterior dele lá, que é o The Last House on the Left, muito do que ele colocou na tela era a violência que ele já via na televisão, porque ele via a cobertura da guerra, né? Ele via, tipo assim, a TV mostrava, tipo, execuções, a TV mostrava pessoas que colocavam fogo no próprio corpo e tudo mais. Então, tipo assim, a violência passou a tomar conta do noticiário e tipo assim, e quando ele foi fazer os seus filmes, ele começou a colocar isso no cinema dele também, sabe? E aí, esse daqui eu acho que também pega um pouco disso, apesar da guerra já ter acabado nessa época. Já pega um pouco disso, além de pegar essa questão que o Ivo também falou da década de 70, de ser um terror mais realista, né? De que a figura do monstro em si, ela deixa de ganhar tanto espaço, porque o monstro se torna mais ou menos humano nessa época, né? E também porque tem a questão de que foi nessa época que acabou ali o Código Reis, a censura e tudo mais. Então, assim, podia mostrar violência à vontade, então eles começavam a mostrar violência pra caralho, né? Então, tem tudo isso nesse filme. Enquanto que no outro, ele é um torture porn, sabe? Então, tipo assim, o que acontece? Ele pega tudo que o original fez e ele sempre leva um pouco a mais, assim, tipo... Ah, tem que mostrar o cara se matando, mas aí o cara vai, tipo, dar um tiro na própria cabeça, mas tu tem que mostrar a cabeça explodindo e depois dar um close no... pra mostrar o que sobrou da cabeça, sabe? Tu vai ter uma cena de estupro, de violência sexual, então tu não pode só sugerir, tu tem que mostrar... destacar o sofrimento da menina enquanto ela tá sendo estuprada, sabe? E aí, tipo, vira um negócio que depois de um tempo é tanto sofrimento, é tanta coisa, que tu fica meio que anestesiado, sabe? Tu tá, ah, tá, é mais isso. O cara tá sofrendo de novo, tá, o cara tá sofrendo de novo. Então vira um negócio que, sei lá, fica muita coisa. Daí eu sinto que a única coisa que o filme tem a dizer, a única coisa que o filme tem a mostrar pra gente é a violência em si. E mais nada. Aí por isso que eu digo que o outro acho que tem mais a dizer nesse sentido, sabe? Ele tem mais a dizer mostrando menos e com menos dinheiro e com um estilo muito mais cru, assim, que é a capacidade do Wes Craven de contar histórias, né? O cara foi o que foi por causa disso, né? Então assim, mas, que fique bem claro, voltando aqui, eu falei lá no, antes da gente começar a gravar pro Ivo, eu ainda acho que dessa onda de remakes que saiu ali nos anos 2000, assim, esse daqui talvez esteja entre os melhores, porque tem muitas das decisões que ele tomou, tipo, algumas explicações que ele deu e tudo mais, e tanta maneira como ele conduz grande parte da história, eu acho que funcionou e funcionou muito bem. Então, não acho que seja um filme ruim de maneira alguma, eu acho que é um filme que funciona muito bem, só que... O grande problema dele é a comparação, porque se ele fosse simplesmente mais um, sei lá, mais um torture porn que saiu nos anos 2000, ele poderia ser um dos melhores, sabe? Mas como a gente tem essa base de comparação, daí ele acaba empalidecendo um pouco por causa disso. Mas, bom, o original é um filmaço. Então, eu acho que essa questão da paternidade também tá no original, acho que funciona um pouco melhor, porque o remake é basicamente, o foco tá num pai sofrendo pra resgatar sua filha, né? Enquanto que no outro tem mais das relações mesmo, né? Das relações complicadas. Bom, é isso. É, eu revi, fazia muitos anos que eu não revia esses filmes, né? Acho que primeiro é legal só a gente destacar que foi o próprio Wes Craven que quis fazer esse remake, porque ele é produtor, né? E depois que ele assistiu Alta Tensão, ele foi conversar com Alexandre Aja e com o Gregory Levasseur, que é o roteirista que sempre trabalha com Aja, né? E gostou dos dois, assim, e eles foram os escolhidos, enfim, para tocar esse remake. E acho que, como o Daniel já falou muito bem, ele é muito... É que ele é todo mais, né? Ele é mais violento, ele é mais sangrento, ele é mais... O ritmo, né, do ano em que ele saiu, assim, do tempo em que ele saiu, tem que ser mais acelerado, tem que ser mais tudo. Então, por que não ter dois estupros em vez de um, né? Além de não ser só sugerido, né? Ser tudo mais mostrado. Então, vamos lá, vamos colocar mais. E aí foi um negócio que... Acho que quando eu assisti anos atrás, talvez me incomodasse menos, agora incomodou mais. E aí o Doug é um bunda mole porque ele não gosta de armas. Mas e se fosse a sua mãe? E se fosse a sua filha? E se fosse esse discurso que a gente vê todo dia, né? Aí se fosse, então aí o cara vai pegar em armas e vai virar o violento e vai... Não sei, eu concordo também que... Assim, eu acho que nem é um filme ruim, é mais questão de gosto mesmo, mas já é um filme que mais me deixou irritada do que me deu algum prazer assistindo, assim. E concordo que o original é um clássico, assim, É outro tom, né? E, assim, se fosse para escolher entre um dos dois, eu ficaria com ele. E é isso, acho que eu nem tenho mais nada a acrescentar. Vocês falaram muito bem sobre os dois filmes, né? Então, acho que vou me contentar apenas com minhas reclamações. Você falando do Tolkien bunda mole, eu acho interessante que ele, no original, ele é bunda mole o tempo todo, né? Mesmo ele saindo para enfrentar, ele não tem reação violenta. Ele é bunda mole o tempo todo, apesar dele sair, né? Dele ter a coragem para ir lá. É verdade. E aí no remake ele é essa transformação, né? De um homem calmo, pacato, que acredita na paz para... O único caminho que tem é abraçar a violência. Até no final ele pegar numa arma de fogo, né? Porque ele sai com um taco de beisebol, né? Mas aí no final ele usa uma arma de fogo que ele não... Ele atiraria no... E quando ele pega a arma, a música sobe. Assim, a música sobe, assim, vira um negócio grandioso. E isso aí me incomodou muito, assim, né? Não tinha nem citado isso, mas isso realmente, na hora que ele... Tem um negócio nesse filme, que eu até lembro que o Pablo comentou na época, que ele mata lá o Pluto, né? Com a bandeira dos Estados Unidos. Nossa, você não tá assim. E o Pablo, ele super criticou na época, né? Que ele falou que era... O Pablo fez uma crítica muito social na época sobre essa questão, né, de se matar ali. Mas aí uma pessoa mandou para ele um comentário, assim, não sei, interessante que ela foi falou, não, porque aquelas pessoas ali elas eram as vítimas ali, de, né, dos Estados Unidos, de não sei o que lá, e que elas estavam sendo assassinadas pelo, tipo assim, pela... Porque sempre teve seus privilégios, né, porque não foi... Isso, então a bandeira dos Estados Unidos significaria isso, assim, é uma cena que me incomoda também, assim, eu achei, mas assim, ela se acentua para mim justamente nessa questão que o Daniel citou, da música subindo quando o Doug pega pela primeira vez numa arma de fogo para finalizar um último personagem ali. Toma paternidade nesse filme, né? Ai, muito bem. Então é isso, gente. Encerramos nossa listinha oficial. Quero ver se vocês têm alguma menção honrosa. Vou falar de um pai aqui, né? Que a gente falou tanto de pais aqui, mas assim, eu vou falar de um pai que é legal, que é o David Drayton, foi interpretado pelo Thomas Jane no Nevoeiro. Apesar do final, né, do Nevoeiro, ele tentou, assim, até onde ele conseguiu, assim. Apesar do final ser diferente, né, do livro. Mas, assim, né, ele faz de tudo, né, pelo filho, né? Então, ao contrário de muitos pais ali, ele fala assim, né, gente, vamos pensar no final do Stephen King. Que não dá um final, na verdade, né? Mas ele faz de tudo ali para defender o filho dele ali dentro daquela loucura que vira aquele supermercado, né? Que os monstros ali, não é a ameaça maior não estava do lado de fora, né? Estava do lado de dentro. Você riu aí por causa do final do filme. É complicado isso. É complicado, gente, mas ele tentou, gente. Eu acho que ele foi até onde ele conseguiu. Ah, eu não tenho menção honrosa, não. É assunto delicado. Eu não pensei em nada também, então não vai. Então é isso, gente. Bom, para quem tem alguma figura paterna na vida, comemore no próximo domingo. E para quem não tem, bom, eu acho que talvez os filmes de terror sejam uma boa, sei lá, distração, um bom escape, né, para essas datas que, de verdade, né, são umas bobagenzinhas para alimentar o capitalismo também. O terror sempre é escape. Sempre. E é isso. E espero que a nossa seleção aqui, principalmente pela variedade que a gente buscou, né, possa servir de alguma coisa para os ouvintes. Mas é isso, então, gente. Obrigada por mais essa gravação. Ouvintes, deixem suas sugestões para a gente também, né, de filmes envolvendo pais, de qualquer tipo que sejam. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Rapidão, eu não tinha uma menção honrosa, mas o nosso ouvinte Igor pediu para eu fazer uma menção a Cemitério Maldito, porque o Louis só queria manter a família unida. Eu concordo. Um beijo, Igor. Fica aqui a menção.